Antônio Salvador, boa noite, 132, ficou a assistente da UIS. E pronto, rapaz. Então 3858, desça para 050, chegada Malha, sua identificação. 050 na Malha, 3858. Patangol, seu Golf Eco, reporte estabilizado. Mantenha 2000, reporte estabilizado, o Golf Eco. Controle 119.8, uma boa noite. 19.8, boa noite, obrigado. Controle Salvador, muito boa noite, Papa Romeu, Mike, Juliette, Mike, decolou perfil Arbor. Papá Romeu Mike, Juliette Mike, contato radar, Tupor Unil, voo 430, sai da Arbo Elefa. Arbo Elefa, 430, Mike, Juliette Mike. Possibilidade do Mike Juliette Mike vá direto ao óbito? Direto left, Mike Juliette Mike. Direto left, Mike Juliette Mike. Mike Juliette. Boa noite, Gol 1885, informação com o X-Ray, NH1009.com. Autorizado, Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva direita na perfil da El, Leda Bridge, a gente intercepta pelo Zulu 16, prossegue Bravo até o Zulu, trive após conforme a rota do plano. Acionando o transponder 5461, controle Salvador, opera em 119.8. Autorizada de chegada Mari, desça para o nível de voo 060. Acima e pronto no portão 8, Gol 1885. Oscar Golf Eco, completa, chama a torre 1895. 95. Salvador, Papa Tango Oscar Golf Eco. Liga o Oscar Golf Eco. Vento Salvador 070 graus 12 nós. Intenção de pouso é pistona 0 no 7. Gente, o Oscar Golf Eco mantém a aproximação inicialmente no LS e aguarde para cancelamento. Na escuta, prossiga. Chama agora Recife em 128-8. 288, boa noite, obrigado. Mike, Juliette, Mike. Torre, Papo Eco, Juliette. Salvador, é o 32-18. Tá bom, meu Mike Eco, Juliette. Vou na rotatória, senhora. Mike Eco, Juliette, voa direto para a final da 17. Chame a Torre Salvador em 1895. Olha, boa noite, é o Trip 5218. Trip 5218, mantém a escuta do controle. Entendo. Mike Eco, Juliette. Copiou o controle? Afirmativo, direto lá na 17. E vai chamar a Torre 1895, da presente. Os pés, livrar o ELS com curva esquerda e aguardar para girar a base pela direita, Oscar Golf Eco. Enter, livrando pela esquerda e aguardando para girar a base o Oscar Golf Eco. Enter, número 2. Torre, só pode arrumar o Mike Eco Juliette. Mike Eco Juliette, número 1, um, encurtindo a medida do possível, final 17. Aguardando autorização para pouso, mesmo parando no meu pé, Mike Eco Juliette. Enter, Juliette. Mais nada? Imagino. 009. Eu agora está gritado, 39, 3, 8. 3662, voa direto ITAP, descendo para 3 mil pés, o ajuste no 009. 3662, na proa de ITAP, 39, da 3662. Para aguardar um pouco mais, cara. Podia? Primativo. Vai manter esse paralelo ao eixo da 17 e aguarda para girar a base o Oscar Golf Eco. Final da 17, na bateria travada, segure. Mike Eco Juliette, livre pouso, vento 070 graus, 14 nós. Cerco, informa o pátio após o pouso? Pátio 4, já. Sim, tem. Batidão no 7, seguindo o número 1 para pouso, Papa Tango Oscar Golf Eco. Oscar Golf Eco, mantém a aproximação como número 2, aguarde pista livre. Pronto para o táxi. Sente, autorizado o táxi até a ponta espera da pista, 1 a 0, direita via Índia, anda pronto, torre 1, 18, 95, ajuste 1 a 0, 09, com voo. 1 109, livre taxa. É o ponto de espera da 10, chama 295 lá, 940. Obrigado, bom trabalho. Autorizado na 3662, está livre. Juliette. Juliette, boa noite. Final da 107, o Oscar Golfianco e visual contrato saindo da pista nesse momento. Primativo Oscar Golfianco, vento 080 graus, 14 nós, livre pelo 107. Eco. Eco Juliette, após o ponto bloco Golf Eco, mesmo vai prosseguir também para o Pátio 4, vai seguir o tráfego a retaguarda até o Pátio 4. Cena para o 050 na proa 065 em Teológico, certo? Voo 1398, essa identificação, desça para 4.000 pés, ajuste no 009, direto e TAP. Agora é TAP 4.009. Afirmativo, Oscar Golf Eco, falou aos 2200, reporte para o seu livre. Quero que Juliette segue a retaguarda até a Bata. ...2858, chama a Torre Salvador 1893. Butan 3662, descendo para 2000 pés, autorizado a sinal, reporte estabilizado. 2.000 pés, reporta estabilizado, tá 3.662. Instalador, boa noite, 3.858. A sua externa baixada e checada. São 3.858, mantém a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde pista livre. Isso, 858, livre pouso, pistola 0, vento 080 graus, 12 nós. M3 no 0, acesso de identificação, autorizado de chegada a Mari, desce para o 08060. 060, acesso de chegada a Mari. Uma boa noite. 198, obrigado, bom trabalho. Gente, uma boa noite. 1940, contato radar, só para o nível de voo 360, chega da El Leda Bridge. 360, da El Leda Bridge, voo 940. Zip 5218. 2, quanto a prateleira? Oxismo ativo. Uma grata. Para 2000 pés, o Zip 5218, ajuste em Salvador, 1009. Bônus 398. Site, curta 398. Saturação para sequenciamento, curva à esquerda, proa 010. Seu limite será a radial 270 Salvador. Esquerda 090, limite a 270 Salvador, bônus 398. Solo 048, solo 121, decimal 9, uma boa noite. 219, boa noite, volta a gente. Despacho, Salvador, tá na escuta do tango uniforme. Siga, para o controle. Ah, desculpa, senhora. Solo Salvador, boa noite, 738, Alfa, porta aqui, Juliette. Alfa, vai reportar aqui, Juliette, 358. Voo 16, 1-3, posição 0-2. Voo 16, 1-3. Coordena que a equipe de solo após o parqueamento da aeronave na posição 03, está livre, reporta táxi. Após o parqueamento 1-3, está livre, voo 16-1-3. 3-8-5-8. Ingresso na Juliette para o portão 03, agilizando na medida do possível. Juliette 03, 3-8-5-8. 1-9-5. 1-8-95, TAN-3662, obrigado. Torre Salvador, boa noite, TAN-3662, sinal ILS da 1-0, baixou e travou. TAN-3662, livre pouso, pistão 1-0, vento 080 graus, 1-0 nós. Autorizado pouso 1-0, TAN-3662. Voo no 398, reassuma na proa de Duna. Duna 398, recepção para 2509. Amante já 240, 398. Assim, então, mantenha 220. 220, então, 398. O TRIP 5218 passando 060. TRIP 5218, sou autorizado a descer 2000 pés. Ajuste no 009 e autorizado a final reporte estabilizado. Ok, para 2000 vai reportar estabilizado, muito grato. O Corno 398 vai seguir um tráfego bom na final, o Alfa Tango 72 está com 250 de grau de 5. Está a 9 milhas de sua frente. Assente, o Corno 398. Retoração para semestramento, esquerda, proa 360, limitado pelo localizador. Reduza para 2009, descendo para 4000 pés. O ajuste 1009. Ok, vamos lá, então vamos receber 009, limitado pelo localizador, permanecendo na proa norte, para 4000 pés. Afirmativo, Xanemé 310. O Gol no 940. Chama agora o Centro Recife, 133, decimal 25. 133-25, 940. Obrigado, bom trabalho. O TAM 3662, confirmando solo 110, controle 1, confirmando solo 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9, obrigado. Salvador, boa noite, TAM 3662, Evo na Eco. Boa noite, TAM 3662, taxi de Alfa e reportante do taxi 3, Alfa, reportante da Juliette, 3662. O TRIP 5218 está estabilizado, já a cabeceira. TRIP 5218 completa com a torre 1895. 1895, grato, até daqui a pouco. Oxanema 310 para interceptar o curso do localizador, curva à direita pro 045, descendo para 3000 pés. 3000 pés, mantendo pro 045, para interceptar o localizador. O Gol no 398 desce para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000, vai reportar o 3-5. 5, ajuste no 009. No 009, 395, ponte espera da 10. Bom, no 693. Né? 3662, observe o Boeing, ingresso Juliette para a posição 01. Ok, via Juliette para o 01, tá? 3662. Torre, o trip 5218, fui LS, trem baixado, checados, ó, cabeceira. 5218, livre com pistão a zero, vento 080 graus, 1 a 2 nós. Livre pouso, trip. Estabilizou agora 398 em Ocampo Vista. Bono 398 completo, chama torre 118. Bono 63, pronto no ponto de espera, Lelé. Sou 16-13, mantenho o ponto de espera. Até. Torre, boa noite, agora 398 LS, tá visual. Bono 398, mantenha aproximação, guarde pista livre. 98. Chamé 3 no 0, mantém aproximação, guarde pista livre. 5218, solo 16, livrando a direita, solo 121, décima margem, uma boa noite. 35218, livra a direita, solo 219, uma boa. Bono 398, livre pouso 10, vento 080 graus, 109. Livre pouso 10, bono 398. Confirmar para o 35218. Afirmativo, ingressa na Alfa e reporta antes do taxiway Juliette. Ah, afirmo. Ingressa na Alfa, reporta antes da Juliette, 35218. 218, ingressa na Juliette para pátio 3, a posição prevista é 04. Atente ao sinalizador quando lá. Gente, o 3528, ingressa na Juliette, pátio 3, posição 04. Salvador, Gol 1398, boa noite. Boa noite, Gol 1398, ingressa na Alfa Juliette para o portão 09. Alfa Juliette até o 09, 1398. Gol número 3, após o pouso 09 na final, a Lima tem espírito no 0. A Lima tem após o pouso, Gol número 3. Boa noite, aqui na 6310, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Táxi via Alfa, ingresso até o 09, Gol no 398. Afirmativo, Juliette até o 09, Gol no 398. Ok, vai ingressar até o 09, no 398, grato. Dois controle, 119, boa viagem. 098, boa. Controle, Gol no 6103, boa noite, passa 1700 pés. 6103, boa noite, contato radar, Gol 360, sai da árvore. Na árvore, hotel 360, Gol no 6103. Salvador, boa noite, compartilhando mais um prazo. Muito bravo, autorizado o início do Times inicialmente até a saída da parte 3, chame para ingressar na parte principal. Você já iniciou o táxi, confirme? Qual a sua posição no pátio 3? Está aí no início, próximo à remota 1, é isso? Eu aqui, então é no início do pátio, próximo à remota 1 e 2, é isso? Ah, sim, irmão, mais próximo do braço. Ok, o Mike é por alvo, então inicie o táxi do pátio 3 e aguarde na saída, entre a junção do pátio 3 e o pátio 1, ok? Aguarde para o ingresso no pátio 1. Aguarde. É, o Mike, a não pode, segundo a infraero, não pode pernoitar aí nesse pátio não, ok? Tem que ir para lá, pátio 4. Então, confirmando a instrução, está autorizado o início do táxi e mantenha-se fora do pátio 1, aqui aguardando para o ingresso. Afirmativo, mantenha a posição. Salvador, está 3662. Então, 3662, é isso? Afirmativo. É, você tem subida prevista para Natal? Você está pronto para a cópia? Afirmativo, prossiga. Ok, então 3662, autorizado Natal, nível 350, via Pesulo 10, decola da pista 10, com a curva esquerda, subida é Puca, transição Zipar, controle 19.8, acione 5506. Ok, então 3662, autorizado para Natal, nível 350. Era via no Flamengo 10, decolada pista 10, com curva à esquerda, após a decolagem, subida da Puca, com transição de par. Chama controle após decolagem 119.8, código transponder 5506. Cotejamento correto, reporte para a Puxa acionar, então 3662. 3662. Autorizado o táxi via Apache 1 na Índia Alfa, no ponto de espera da 10. Chame a torre em 1895, altímetro no 009. Meno 3, passa nível 180, chame agora o centro Recife, frequência 1288, boa viagem. 288, boa. Mike, é que o Bravo é o solo? Mike, é que o Bravo. Verificar se o transponder tá ligado, se tiver, faz acionar esse standby. Ok, o Mike, é que o Bravo dá passagem à aeronave da Gol, 737, após ingresso no pátio 1, contorne o terminal e reporte para ingresso a Taxi Lima. Mike Eco Bravo. Ali, decola a pista no 0, vento 080 graus no 0 nós. Estimativa, autorizado, prosseguir, ingresso na Lima, após direita Mike, reposte no Taxi Quebec, para ingressar na pista, táxi até o Pátio 4, reposte na Quebec. Paulo Salvador, boa noite, o 352 uma meia, ciente da informação X3, está no pátio 3 para autorização, nível 150 Aracaju. O 352 uma meia, o que? 150, mantém escuta e aguarde cópia. Gente, na escuta para quando tiver nossa cópia, obrigado. Eu já tenho 190 autorizado, você aceita ou aguarda a coordenação? Não aceito o 190. Ok, então autorizado 190 para Aracaju. Decola da pista no zero com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle em 119.8, aciona 55 no 4. Caju, nível 190, decola da 190, curva esquerda após na saída Puca, transição Caju. Controle de saída 119.80 e o transponder 55 no 4. Reporte para puxa acionar, 352 ou no meio. 352 ou no meio, reporta nada. Mike Eco Bravo é o solo. Sabe onde fica o Pátio 4? Está autorizado a ingresso aí à esquerda da Quebec, após táxi via pista, ok? Via pista à direita, prossiga até o Pátio 4, onde fica a Taxi Oscar. A Taxi Oscar é a interseção que dá ingresso ao Pátio 4. Está autorizado, reposte pista 735 livre. Estimativo, táxi à direita aí pelo principal. Frente aproximação, chama agora a torre 3895, bom pouso. 295, boa. Salvador, gol no 604 e LS visual. 604, que negar no 009, recorte no esquema, baixar e travado. Vai estar lá no 604. Afirmativo, voo 889, está autorizado Galeão, nível 360, decolagem da pista 10, primeira curva à direita, subida da El, Leda, após Leda, Bridge, intercepta Zulu 10 até a posição SMAP, após direto Lúvito, direto Barbacena e após conforme a rota do plano de voo. Transponder 5511, no controle 119.8, voo no 889. Chame para puxa será. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 885, voo hibride. Ok, grato. 85. Salvador, boa noite, passaria do 2224, acende da informação X-Ray. 2224, boa noite, ação identificação, da presente foi itado para chegada, desça para o nível 050, ajustou o time, estou no 009. Identificou, descendo para 5000 na proa de TAP, 1009. Escuta para a cópia Recife 370, permitido, senhor? Eu tenho 35 já autorizado, aceito ou aguardo 37? Escuta. Entendi que aceita, então. Afirmativa, aceito sim. Ok, 350 autorizado para Recife, informe o ISC 58, pista no zero esquerda após, subida Puca, transição Caju, controle em 198, acione 5504, 6310. Afirmativa, autorizado... Recife nível 350, vem para o ISC 58, decola 5-0, como esquerda, Puca Caju, a saída. 98, controle 5-0-4, transponder, Cotejou 6-3-10, gate 6. É, 5-5-0-4, transponder, portão 06, chame para puxa e acionar. 5-5-0-4, chama lá. Pousou, livrou, reporte antes da Juliette. Reportará no Juliette, 604. Passa nível 170, chama o centro Recife, frequência 1251, boa viagem. 251, boa. Informação X-ray. Ok, 3858, autorizado Fortaleza, nível 370, uniforme Zulu 19, decola da pista 10, curva esquerda, subida Momo, transição Frote, o controle em 119.8, transponder 5510. Tan 3858. Fortaleza 370, decolador 10 com curva esquerda, Momo, Frote, Ambezulo 19. Aciona 5510, controle 119.8, Tan 3858. Reforço para puxa acionar, portão 03. Afirma, chamaré. Voo no 604, ingresso Juliette, portão 02. Juliette 604. Passarei do ponto de voador, nada presente? Isso é para 2000 pés, estou tímido no 009, no 009, falando no